sou o que sou. O mesmo hoje sim, melhor que ontem. Proteja o que é seu, antes que eles tomem. Reis mantendo tronos, um dia eles somem. Ouro no pescoço e os menor passando fome. De que serve a glória pra um irmão no microfone? Que mostra com atitude ser um covarde, não um homem. Vai pela luz, não pela sombra. Eu fumo e faço jus, inspiração e não pela onda. Tô na área, tô pela ronda. Lealdade sem preço, tô com os meus, tô pela honra. Sei, se der mole na pista tomba. Ouço isso como um dia eu vi pra arrumar um diploma. Bebidas pra enganar quem? Toda noite um vício, na madruga piso. Quem explica a noite seus feitiços? Sente o peso da cidade, tenta sair ileso. Aqui é sempre igual, o mesmo pecado em outro endereço. Mas certas coisas não mudam, certas vidas não cruzam. Não vou aceitar, não. Cê vai me acompanhar ou não? Sempre estarei aqui. Nada me convence. Livre e disposto a bater de frente. Passos então. Dias vão, anos e milênios e eras são milhões de alma na terra e vive à espera de um milagre. Alguns nem sabem o que fazem, outros contam com a sorte. Vários desperdiçam a vida como se não houvesse a morte, mano. Tempo não demora, o universo cobra. Quando viu já foi, neguinho. O que vem depois não sei, não tenho respostas. Só perguntas, milhares delas. E tudo que eu sei são suposições. Talvez alpinista na escada da vida mandada. Eu levitei, reconquistei minhas mágoas. Subestimei palavras pra todas desavença, eu sou versátil como a água. Já que aquele que te inveja é aquele que te idolatra. Bruce Lee, soldado da madrugada, na condenação da fuga de si. Sonhei com o tópico e vivi, não aceitei. Modifiquei realidade igual magia. Materializei todas as utopias. Mas certas coisas não mudam, certas vidas não cruzam. Não vou aceitar, não. Cê vai me acompanhar ou não? Sempre estarei aqui. Nada me convence. Eu sou livre e disposto a bater de frente, então. Batendo forte no peito a esperança de encontrar o norte. Eu sempre quis saber, eu tenho sorte e fé pra seguir meu caminho sem temer. Sem sentir desprazer, eu sei que o mais fácil é me esconder. Difícil é fugir de mim. Não dá pra lutar sem se envolver. Esperando um novo fim. Subindo a ladeira do saber. Me perdendo em meus encontros. Eu tenho missões pra resolver. Que espera não faz acontecer. Follow.